noite e bem-vindos a Alto Mar. Esta semana começamos com a californiana Jessica Hoop. Vamos ouvir a música dela do ano passado, música pertencente ao seu quinto álbum chamado Memories Are Now, e vamos ouvir uma música chamada Simon Says. Jessica Hoop, que combina vários estilos musicais nas suas músicas, entre os quais o folk principalmente. Estamos a ouvir Simon Says, e assim começa a viagem por alto mar esta semana. Vamos ouvir. Música de Jessica Hoop do ano passado, ela que foi ama dos filhos de Tom Waits, que acabou por ser um tutor dela. Continuaremos agora, vamos continuar por música do ano passado. Desta vez vamos ouvir Alex G, artista que se fez no Bandcamp e que agora assinou por uma editora e está a remasterizar os álbuns. Vamos ouvir a música Bobby. Smoke, I leave him real. Música de Alex G, como referi, fez a sua carreira, ou melhor, começou a sua carreira no Bandcamp, um caso um pouco parecido com o de Will Toledo e dos Car Seat Headrest, artistas que começaram no Bandcamp e que foram assinados por editoras e que agora estão a lançar álbuns de uma maneira mais mainstream e para um público mais vasto. Vamos agora dar um salto a 2006, vamos ouvir música dos Grizzly Bear, do álbum Yellow House, vamos ouvir a música Knife. Na minha opinião, ou melhor, o meu álbum preferido dos Grizzly Bear, Yellow House, lançado em 2006, eles que também têm um álbum novo ano passado. E vamos ouvir esta belíssima Knife. Think E depois desta paragem por 2006, voltamos a 2017 e vamos ouvir o músico Nick Hakim, de ascendência chilena e peruana. Estamos a ouvir Miss Shu, aqui em colaboração com Jess and Forever. Ele que também tem o seu álbum de estreia o ano passado. Chama-se Green Twin. E é um artista para estar atento. Vamos ouvir. Yes, I miss you. Música de Nick Hakim. E se depois da emissão de hoje não ficarem com a ideia que 2017 foi um grande, grande álbum para a música, significa que fiz algo de errado. Vamos continuar a ouvir música desse mesmo ano. Vamos ouvir um dos meus álbuns preferidos desse ano, embora o tenha descoberto só em 2018. Chama-se Aromanticism, de Moses Sumney. Estamos a ouvir a música Quarrel. E assim continuamos a viagem por alto mar. Até já. Eu... asks for much, has much to give. I don't ask for much, just enough to live. Thank you. Música Quarrel, do californiano de descendência ghaniana, Moses Sumney, do álbum de 2017, A Romanticism. Para mim é um pouco impossível não fazer comparações com a música dos Radiohead, em específico a música de A Moon Shaped Pool. Vamos ouvir uma música desse mesmo álbum. Para mim é bastante parecido, posso estar errado, mas vamos ouvir a música Dex Dark. Música de A Moon Shaped Pool, lançado em 2016. Thank you. foi a mágica Dex Dark de A Moon Shaped Palm, álbum do Shadyhead. Estamos agora a ouvir um cover de Blondie, interpretado por Kyle Kraft. Voltamos à música de 2017. Aliás, esta é 2018. De um álbum por lançar, é um single. Vamos ouvir a música de Kyle Kraft. Música original de Blondie, aqui interpretada por Kyle Kraft, vai estar presente no seu novo álbum. E continuamos por música nova, vamos ouvir a música de Bully, com a voz inconfundível de Alicia Bognano. Esta chama-se Kills to be Resistant. Vamos ouvir. Thank you. existent. Música dos Bully, do novo álbum, com o mesmo nome. Continuaremos agora para... Vamos ouvir Diet Sig, o do Pop Punk. Estamos a ouvir Linkin Bio, música do ano passado. Vamos ouvir agora o surf rock das Aquadolls. Esta música chama-se Our Love Will Always Remain. Tem um estilo bastante próprio, típico do surf rock. Vamos ouvir as Aquadolls. It's raining, it's raining. I wish that it was sunny. It's chilly, so chilly. I wish that it was summertime again. So dear, we're laughing and grooving and surfing till the sun goes down. We're chilling and killing. It's always fun when you're around me. It's so clear. Looking back to the past, it sounds like these hours they would last. No time to give up, I know that you and it's a fear. Looking back to the past, it sounds like these hopes they would last. The old times came around. I knew that you will always be there for me, for all to see, and I promise that I'll do the same. The flowers that you gave me on the table. Foi o Surf Rock das primeiro Aqua Dolls e agora Best Coast. Continuamos para a música de 2009 dos já extintos Girls. Vamos ouvir a música Laura do álbum com o nome Álbum, lançado em 2009, como já disse. Os Girls, que acabaram em 2012, Christopher Owens, o vocalista, ainda toca a solo, mas não é a mesma coisa, e vamos ouvi-los. Quase a acabar a emissão de hoje. Vamos acabar com uma banda que já referi hoje, os Car Seated Rest, projeto do Will Toledo, como exemplo de banda que começou através do Bandcamp. Vamos ouvir exatamente uma música que foi na altura lançada em 2011 no Bandcamp e que agora é reeditada numa compilação pela Matador Records, editora que assinou os Car Seat Headrest, que é como quem diz o projeto do Il Toledo. Neste caso, a música ainda era feita por ele a solo. Vamos ouvir a música da Drum e vai ser assim que vamos acabar o programa de hoje. Assim que acabamos o programa esta semana, até para a semana voltaremos a Altmark.